Oh, glória. Aleluia. Ai, ai. Nossa, passou rápido, né? Conferência. Tudo. Foi a semana passada, né? Já parece que faz tanto tempo, né? Mas agora nós temos que esperar mais uns 3 meses para uma nova dose. Mas valeu para quem, né, foi de coração, participou de coração, para quem realmente quis receber, recebeu, porque Deus estava presente. Tá? Então, são oportunidades que Deus está dando de nós conhecermos a verdade e andarmos nela. Então, nós vamos ser cobrados depois, um dia, na presença de Deus, né? O que que nós recebemos daquilo que Ele deu? Porque a quem muito é dado, muito vai ser exigido. Então, nós precisamos estar atentos, né, àquilo que Deus está despejando. Né? Está havendo assim, um privilégio para nós, de conhecermos a verdade. Né? Porque nós poderíamos estar na religião e achar que estava tudo certo e ninguém, a gente não ia ter assim, um sinal de onde que a gente ia poder conhecer, ouvir falar dessa mensagem que liberta, que cura, que dá poder, que faz transformação, que pode entrar na presença de Deus, que tem acesso, que isso daí é livre, que não precisa pagar, enfim, que nós já fomos justificados. Então, essa mensagem é de toda a glória de Deus e é um privilégio nós termos acesso a ela, hein? Então, nós estamos recebendo isso para que nós usufruamos. Não é só para ficar no entendimento, assim, racional. É para praticar. Porque quem pratica, as coisas começam a acontecer, a vida começa a ser transformada. Então, louvemos ao Senhor, né, pela fidelidade do pastor David, né, de se deslocar, porque, gente, aqui nós enfrentamos um diabo regional, ok? Sim, estamos aqui nesse pedaço. Mas se você vai para uma outra nação, aliás, se você vai para outro estado, tipo, você vai para um outro estado, você vai ter que lidar com, né, com os demônios daquela região, porque existe, né, a palavra de Deus já fala sobre isso, existem potestades que elas dominam as igrejas. Então, sabe, gente, assim, é um legado que é dado para eles, de Satanás. Olha, isso aqui é teu, mas é meu, mas é para você, responsabilidade de você ficar lá para acabar com essa igreja. Você vai acabar com essa igreja. Se você não conseguir fechar as portas da igreja, você vai fazer uma confusão, ninguém vai receber a verdade, fica aí com doutrina errada e blá, blá, blá. Mas você tem que entrar lá e fazer isso. Então, existe essa casta, né, que fica sob esse comando de Satanás para fazer isso nas igrejas. Existe, né, então, as potestades que dominam as cidades. Depois, os estados, o país, né? Você pode ver que cada país tem uma predominância, assim, de uma religião, de um nível, né, de, sei lá, de idolatria e coisas por aí, né, gente? Então, isso tudo é trazido pelas trevas. Então, veja, se a gente tem aqui os demônios que eles ficam entrando e saem direto aqui. Aí eles veem que não dá, eles se mandam, porque às vezes está uma presença muito forte de Deus, todo mundo muito mesmo na presença de Deus, aquilo dá um negócio nele que, sabe, ele vai embora. Mas aí ele vai buscar reforço. Ele vai buscar reforço e ele está olhando cada um de nós. Não é só a mim, não. Ele me olha o dia inteiro, até a hora que eu estou dormindo. Ele está vendo onde que é a minha área fraca que ele vai me destruir. Mas por isso que nós temos o Espírito Santo. Por isso que nós temos a palavra de Deus. Porque ele não vai... Ele pode destruir, mandar uma doença, um câncer, um acidente de carro, arrancar tudo, arrancar a perna, braço. Ele pode, sabe, gente? Ele pode fazer coisas desse nível. Sei lá, tacar fogo, você tá lá no meio, mas daí você sai tudo chamuscado, etc e tal, mas nem conseguiu matar. Mas às vezes não é nesse nível. Se ele arrancar a palavra de Deus de você e conseguir que você não cresça, espiritualmente já é a glória de Satanás. Então, isso é sério, tá? Então, essas potestades ficam, sabe, assim, a serviço de Satanás, operando, agindo, para que ninguém aprenda a verdade. Como é que eu vou fazer para eu ficar livre? Você nunca se perguntou, será que eu estou enganado? Será que eu estou fazendo certo? Será que realmente a minha busca é correta? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu mesma estou sendo sincero com Deus? O que eu estou fazendo? Será que realmente eu quero pagar um preço? Eu quero esse Deus? O que, que há em mim que está me dividindo? Por que é que eu não consigo deslanchar? Tá ok? Então, o diabo fica rodando. E quanto mais errado eu pensar, melhor para o reino das, o império das trevas. Porque aí não vai dar fruto nenhum, essa mensagem não vai chegar a nenhum. Então, você veja que é uma luta. E é uma luta para o pastor dele vir aqui. Largar, né, o país dele e vir para um outro país. Então, vai enfrentar todas as potestades e os principados, né, que, e os espíritos malignos que estão nesta região celestial. Qual é a região celestial? Essa atmosfera que nós estamos aqui é coberto de diabos. É uma casta que cobre para a luz não entrar. Então, ele vem de lá, né? Há, gente, quase 30 anos ele está vindo ao Brasil, já. 28 anos. Então, ele tem uma perseverança, né? Porque já aconteceu de tudo, não é fácil, em todas as áreas. E ele ainda insiste. Por que você acha que ele insiste? Mesmo por, tendo passado por coisas difíceis. Porque ele está ensinando a verdade. Sabe, já era para a pessoa ter desistido. Quando você não está na verdade, você não tem a força do Espírito Santo, você começa a parar, você inventa outra. Aqui não está dando muito fruto, vamos para lá. Mas quando é o plano de Deus, você sabe, você não desiste, você tem a força de Deus. Então, se o pastor vem aqui com essa predisposição, ensinar, trazer o que ele aprendeu, o que ele vive, é importante, gente. Você tem que dar uma olhadinha na sua vida. O que, que você quer, afinal? Você veio aqui na igreja, claro que você está querendo Jesus, né? Porque senão não era aqui que você vinha. Você ia fazer outras coisas. Você podia já ter se desinteressado. Mas se você vem aqui, algum interesse em Jesus você tem. Então, mas por que, que você não cresce espiritualmente? Por que, que você não faz, pratica as chaves de oração? O que, que acontece que você não consegue? Então, você precisa buscar esse Deus, porque ele vai te ajudar. É importantíssimo, sabe, nós ouvirmos o que Deus está falando, porque o fim de tudo é ele. Tá? E a destruição de tudo é Satanás. Então, o que ele é a resposta final, Jesus. A resposta final é Jesus. Então, é melhor a gente ficar nele. Ok? Mas, então, gente, para isso tudo, nós temos esse livrinho aqui, O Guia para o Jejum Equilibrado. Gente, quem vai jejuando de verdade e vai orando em línguas. Olha, primeiro que jejuar não é fácil, né, gente? Pelo amor de Deus, você vai no médico, daí a pressão tá lá em cima, o sangue tá não sei das quantas, o sei lá, tá tudo ruim. O médico fala assim, olha, vai ter que fazer uma dieta, e te prescreve lá uma dieta, e olha, você tem que ser sério, você vai morrer. Tem umas pessoas que fazem certinho, outros fazem mais ou menos, e outros nem fazem. Depende do quanto a pessoa está interessada em viver. A vida espiritual é assim também. Quando a gente ora em línguas, nós temos força para jejuar. Quem não ora em línguas, fica difícil. Você pode até tentar lutar, você até consegue, não vou dizer que não. Porque tem as pessoas que têm perseverança. Sabe, tem pessoa que dá uma palavra e vai e faz, não tem? Tá cheio, até ímpio faz isso. Dá uma palavra e vai e faz. Então, pode ser. Mas, no geral, quem ora em línguas começa a ter força para jejuar. Então, o jejum vai ajudar a acontecer coisas que você está esperando há anos na sua vida e não acontece. De repente, começam a se abrirem portas de bênçãos na sua vida depois que você jejua. Mas não é na hora que você está jejuando, acabou, as coisas acontecem. O que aconteceu lá no seu jejum, na sua busca em Deus, né? Estava horrível. Então, sem graça, chatinho, você ficou lá sozinho, porque você não vai jejuar e ir para uma festa. O que você vai fazer na festa, gente? Chato, né? Então, você se apartou, você ficou lá sozinho. Não aconteceu nada quando você acabou. Quando você acabou de jejuar, não aconteceu nada. Mas vai passando o tempo, você mudou. Você tem mais força para andar com Deus. pessoas que não têm força para andar com Deus é porque não estão jejuando e orando. Precisa, gente. Olha, mas então eu vou largar o café da manhã. Quando você vai fazer um exame lá no laboratório, você tem que largar o café da manhã. Mas quando acaba, você vem correndo tomar o café. Jejum quer dizer, vai olhar lá no dicionário, abster-se de comida. Jejum é isso. Então, só o cafezinho não vai adiantar. Você que está querendo pôr desculpa na sua vida. Você tem que ficar sem comer comidas, manjares, o dia inteiro. Se você só faz um dia, é um dia que você tem que se abster. As primeiras 3, 4, até 5 horas, você aguenta, mas depois começa a dar uma fome, cara. Não vem falar que não. Ah, impossível. Só se você estiver doente. Se não tiver fome nenhuma o dia inteiro, você está doente. Então vai procurar um médico. Não é mesmo, gente? Daí, no primeiro dia, o seu corpo estocou muita comida, né? De todo o tempo que você comeu e onde. Aí, no segundo dia, já começa a dar uma fome mais cedo ainda. Terceiro dia, então, você está já nervoso, com muita fome. E aí que nós precisamos de Deus muito para mudar a nossa vida, para que as nossas orações sejam atendidas. Deus, olha, Deus, eu vou jejuar porque eu estou precisando comprar minha casa, eu preciso de um aumento no meu emprego, eu preciso, eu só preciso, né? Mas mudanças no meu caráter, eu nem estou afim. Então você vai jejuar, você não precisa apresentar nada para Deus. A doutrina errada fala assim, quando você jejua, você tem que apresentar o seu jejum para Deus. Deus não está precisando de jejum. Deus nem jejua, isso não existe nele. Jejum é para a minha carne. Vai afetar a minha alma, que não está redimida. Ela vai ficar tão sem graça, tão sem poder, porque ela que sempre deu ordens na minha vida, ela que dá a direção para a minha vida e ela que peca, ela que anda nas trevas. E se eu jejuo, Deus começa a agir nas minhas emoções também, porque no começo a emoção vai ficar muito, muito desequilibrada. E se eu tenho muitas feridas na minha emoção? Todo mundo tem quando chegou em Jesus. Claro, só vivia na área da alma. A alma está, sabe, uma ferida aberta, sangrando. Então, se eu não jejuar, eu não vou deixar Jesus pôr a mão naquelas feridas nem a pau. Não vou. Entendeu? Primeiro, porque eu sou muito melhor que Deus e Ele não vai tocar em mim. É isso aí. É um orgulho extremo que nós, seres humanos, temos. Então, se eu vou jejuando, essa parte das feridas da alma, e vou orando em línguas e fazendo as outras chaves, eu vou ficando mais branda em me aproximar de Deus, a minha alma, né? Porque ela é onde sempre liderou e o pecado estava lá. Eu era morta espiritualmente. Era lá que tudo, que o diabo agia, que a morte espiritual agia. Então eu vou diante de Deus com essa área da minha vida mais redimida, prostrada diante de Deus, mais quebrantada. Tipo, eu preciso de você, Deus. Realmente eu preciso de você. Estão me acompanhando? Então o jejum vai ajudar nisso. Vocês entendem por que as pessoas nunca são curadas na alma e elas estão sempre, assim, se esquivando? Por que que a gente se esquiva? Esquiva do quê, gente? Das pessoas, dos compromissos e de Deus. Porque as feridas estão abertas, sangrando nas emoções, na alma. Então o jejum vai ajudar. É muito importante jejuar. Existem várias formas de jejum. Ele vai falar aqui. Você pode jejuar um período longo, um mês, 10 dias, 20 dias, que nem Daniel. Daniel jejuou 21 dias. Você pode jejuar. Ah, é facílimo, né, gente? Ah, põe um prato de salada ali na tua vida. Ai, que delícia. Primeiro dia, né, que você está com o barrigão cheio de ontem. Seu corpo está cheio da comida de ontem e tudo. Primeiro dia, ai, salada delícia. Gente, no segundo já não é tão delícia. O terceiro é horroroso. O décimo, assim, você nem pode olhar para a salada. Aí no 15º, você está rachando de fome. Não estou querendo, mas você põe na boca, até que é bom, né? Porque você está com fome, pelo menos aquilo Ajeitou? Um pouco? Mas daí você já começa a diminuir a dose, a quantidade. Porque comer é prazer. Você sabe disso. Comer é prazer. Você nem está precisando comer. Você come por prazer. E é isso que Deus quer tirar da sua vida. Todos os prazeres carnais. Sexo é prazer. É carne. Por isso que as pessoas que estão no altar estão em adultério, em prostituição, homossexualismo. Estão me acompanhando? É isso aí. Então o jejum vai agir nas áreas fracas da sua vida, que você não consegue se ver livre e nem receber resposta à sua oração. Você já está orando há 10 anos e não acontece nada. Não acontece nada por causa dessas áreas. As feridas, os pecados. As feridas estão lá por causa do pecado. Não é demais isso, gente? Então, se você fizer que nem Daniel, é válido, né? 21 dias você come nada de banquete, mais uma salada. Sei lá. Você toma uma limonada, se não quiser beber só água. Como é o seu café da manhã? O meu café da manhã é leite, café, suco de laranja, melão, mamão, banana. Oxa, hein, meu? É um hotel 5 estrelas. Corta tudo, nego. Uma bolacha, água e sal, um cafezinho preto, você odeia, então é aquilo que você quiser. Senão, não vai ter nada. Mas no segundo dia, terceiro, você já vai querer. É melhor do que nada, porque a tua boca está tão ruim que lá já vai dando, você vai... Nossa, café! Gente, que delícia, bolachinha, água e sal, que eu odeio. Jogo no lixo quando eu estou cheia. Nem quero bolacha, água e sal. Joga no lixo. Ô, porcaria, coisa horrorosa. E aquele pão da semana passada ficou duro, tem até uns pedaços embolorados. Você corta o bolor e come. Sabe? Gente, o café está lá feito desde ontem. Ai, mas está uma delícia. Você começa a ser outra pessoa. Sabe? Isso está precisando entrar na tua vida. Estão me acompanhando? Ah, mas sabe de uma coisa? Orações que você estava fazendo há anos vão ser respondidas. Porque é esse o jejum que Deus quer. Que você comece a entrar num lugar de amor e paz de Deus. Isso é o máximo, gente. Vamos começar a jejuar agora, né? Porque a gente já almoçou, então. Agora nós já estamos tudo jejuando nesse momento, né? Ninguém comeu nada agorinha à tarde. Mas quando eu sair daqui, né? E amanhã, então? Amanhã é Páscoa. Amanhã a gente não vai rachar, hein? Gente, ovo de Páscoa, peru, leitão, sei lá, bacalhau, o que vocês quiserem. As melhores comidas em cima da mesa. Porque é Páscoa, é vida nova. Mas depois, hein? Que tal, né, gente? Você fazer uma série de jejum e oração. A primeira semana, assim, até você nem vai querer orar muito porque você está nervoso. Ô, coisa chata, né? Ô, gente, eu escutei outro dia lá. Estava uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, é lugar das pesquisas, né? As pesquisas mais loucas eles fazem. Tipo assim, o comportamento da mulher. Eles foram ver por quê. O que afeta, assim, no humor da mulher? Aí eles fizeram uma pesquisa. Tantas mulheres não comeram nada de doce, de açúcar. E tantas comeram doce. As que não comeram doce eram muito nervosas. Nossa, nem o marido aguentava. Ficavam muito nervosas. As que comiam doce ficavam mansinhas, alegres. Então, o açúcar dá uma alegria. Age, né? Porque tem uma área aqui no nosso cérebro que aquilo lá age, engana, né? Tá? É tipo uma droga, tá? Fica lá uma droga que estimula aquela parte lá do seu cérebro, você fica alegre. Por isso que você come açúcar. Então, nós vamos ver que depois que a gente passou uma semana de jejum, que a gente tá meio assim, borocochô, e aí a gente começa a sentir a necessidade de orar, buscar Deus. Aí você vai buscar Deus, você tem mais paciência, você começa a usufruir da presença dEle. Você começa a enxergar o Senhor. Ele começa a abençoar você e começa a dar rumo na sua vida. Começa a fazer uma história diferente da sua vida. Então é importante, queridos, né? a gente pensar sobre isso, para que as feridas do nosso coração sejam totalmente curadas, e não é para elas ficarem escondidas lá dentro, onde interferem no nosso caráter. Ok? Então, para mudar o nosso caráter, que a gente já leu bastante Provérbios e é sempre indicado, ler Provérbios é sempre assim, uma indicação de como é o caráter de Deus e como nós temos que fazer. Que ele faz a correlação, nossa e dele. Então, para que haja transformação de caráter, o jejum vai ajudar bastante. Tá? Porque, gente, nós somos capazes, mesmo nascidos de novo, em fazermos coisas bárbaras, se a gente não vigiar. Mesmo tendo conhecimento da palavra, mesmo tendo o poder de Deus, tem uma área fraca, cada pessoa tem uma área fraca e o diabo pode entrar lá e destruir. Não só a própria vida, mas trazer destruição para outras pessoas. Então, você não quer isso para você. Fala a verdade, gente. Não é mesmo? Então, se você começar a se colocar nessa condição em Deus, vai haver muita mudança na sua vida. E você vai ver que vale a pena, porque Deus vai começar a te dar as coisas. Deus vai fazer as coisas na sua vida. Não você com a sua força própria. Elas virão para a sua mão. Não é o máximo? Então, o jejum é isso, tá ok? Então, que 10, olha só isso aqui do Kenneth. Não desista. A sua fé levará você à vitória. O jejum também contribui com a nossa fé. Porque nós vamos ficando submissos à palavra. A nossa alma, né, toda imperadora, tirana, ela não vai ter mais força para liderar, para dar ideias e para querer resolver os problemas. Ela vai se submeter à liderança do Espírito. É o máximo. Então, ele vai falar isso aqui. Como que você vai fazer isso? Através da sua fé. Ok? É isso aí. Vocês, quando leem o livro do Kenneth Hagin, você tem que observar que ele diz assim, olha, eu jejuei 3 dias. Você não acha que ele não está explicando lá, e o jejum é isso, e você deve fazer isso. Ele está dando uma dica para você que é para você fazer isso. Esses livros dele, você tem que ser esperto. Ele não ficou esmiuçando coisas. Ele foi falando o que ele fez. E como ele recebeu? Aí eu fiquei lá orando 5 horas em línguas, porque eu precisava que Deus me desse a direção, se eu deveria fazer aquilo ou não, se era para eu ir ou não, como? Até que o Senhor veio e deu. Então, é isso aí que você tem que fazer. E etc. Então, os livros do Kenneth, é assim que a gente busca as dicas para a nossa vida. Quando ele fala aquilo, é para você fazer, copiar, faz igual, vai dar certo. E esse aqui, olha, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, do Kenneth, é o máximo esse livro aqui. Até vou ler assim os capítulos. Como viver no nível do Espírito. O testemunho interior como o primeiro caminho das orientações de Deus. Testemunho interior é aquela convicção que você tem dentro de você. Porque nós temos que aprender que jeito que Deus fala. Ele tem várias formas. O pastor Deus já falou, essa carta, esse mês, ele está falando sobre isso. Então, tem muitas formas que Deus usa para falar conosco, mas o mais comum é o testemunho interior. Tipo assim, eu sei que eu tenho que ficar aqui, nesta igreja. Eu sei que eu tenho que praticar essas chaves de oração. Eu sei. Então, isso é o testemunho interior. E isso pode ser, esta orientação, pode ser em todas as áreas da sua vida. Ele usa isso. Então, você tem que orar bastante para você se afinar. Porque no começo você fica assim, igual criança, ela não está sabendo muito bem como que é, mas ela vai aprendendo e recebendo reforço e mais, e exercitando, ela aprendeu e já sabe, vai para o resto da vida, não é? A vida espiritual é a mesma coisa. Depois isso aqui, olha, como seguir o testemunho interior, tudo bem? Aí, sentimentos, a voz do corpo, ele vai explicar isso daí. Os sentimentos, a voz do corpo, então, quando a gente tem o sentimento, a gente precisa saber bem da onde está vindo aquilo. Então, a oração em línguas vai ajudar muito isso. A sua prática, você ficar todo dia com o Espírito Santo, você fica afinado com ele. Gente, é muito legal você ser amigo de Deus. É muito bom. Porque você senta lá todos os dias. E você fica falando, Deus, e agora? O que eu faço? E começa a orar em línguas e ler Bíblia. Oh, e adora a Deus e não sei o quê. De repente, você sabe o que você tem que fazer. De repente, as coisas acontecem na sua vida. Porque você é amigo de Deus, ele vai te dando orientação para todas as áreas. Isso é o máximo. E você vai entender como Deus fala com você. Não é demais isso, gente? Porque quem não quer ouvir Deus? É o máximo. Porque quem ouve Deus não cai no buraco. Não tem engano. É sucesso. Arruma a vida. É muito bom. E ainda dá uma surra no diabo, né? Que ouviu Deus, caiu fora, o diabo que vai apanhar do chefe dele. Aí, direção por meio da profecia e das visões também, que isso existe, ele vai falar sobre isso, como que é que Deus pode dar, ele pode te dar um sonho profético. Um sonho profético, você pode ter tido com 10 anos e você vai ter 90 anos, você ainda se lembra. Porque é uma coisa que Deus falou com você através do sonho. É tão real como se fosse de olho aberto, vendo aquela cena e etc. É o máximo. Ou pode ser uma visão que você está aqui agora, assim, e de repente você não vê parede, nada, e você vê uma situação. Ou pode ser no espírito, que é uma... você vê no seu espírito, é diferente. Não é que você está imaginando, você viu, mas é por aí. É demais, gente. Então, é uma coisa que você tem que experimentar na sua vida. Isso é fruto de bastante oração em línguas. E Deus vai te prevenir de todos os assaltos de Satanás. Porque se você souber que o Satanás vai te assaltar, você se previne. O Espírito Santo te previne a tal ponto que você fica na rocha, firme. Quando ele vier, ele não vai te derrubar. Você está preparado. É pior do que você levar um sustão e cair, né? Então, quem não está preparado, ok, queridos? Por favor, Deus não quer nada de mal para a sua vida. Ele quer te prevenir, te preparar, te guardar, te abençoar. Então você tem que estar com ele, ok? Por causa do amanhã, o diabo está preparando, ele prepara. E quanto mais o avivamento está chegando e nós estamos perseverando na oração, mais ataques virão. Mas não é para acabar com a nossa vida, é para nós sobrevivermos, sairmos para cima dele. Aí, como treinar o espírito humano? Esse capítulo é 10. Como treinar o espírito humano? Então, mas é tudo dentro disso que eu falei, né? Vale a pena, gente. É bom demais. É muito bom. Mas hoje nós vamos cear. Sabe por quê, queridos? Porque hoje é o dia mais adequado para a ceia, porque amanhã é a Páscoa. E nós precisamos entender o que é Páscoa. É uma pena que as pessoas não estejam aqui hoje, porque hoje é um dia de glória. Na igreja, na vida cristã, pela Páscoa. Então a gente precisa orar mais para a gente saber dar ênfase àquilo que é devido. Dar reverência àquilo que é devido na nossa vida espiritual. Não é para você... Sabe por quê, queridos? Quando eu faço o que eu quero, eu recebo o que eu não quero. Dentro da visão de Deus é para eu fazer o que Ele quer. Você entendeu isso? Dentro da visão de Deus é para eu fazer o que Ele quer. Porque se eu fizer o que eu quero, eu vou ter o que eu não quero. Não sou eu que dou as normas de como anda com Deus. Não sou eu que digo que eu vou fazer ou não vou. Eu tenho que ter obediência e seguir ao meu Deus, porque eu tenho um espírito recriado na natureza dele para andar nos caminhos que ele me deu. Porque antes eu já andava no outro caminho e não era dele. Então agora, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o diabo, porque ele entra, mesmo dentro da igreja, na doutrina e na vida pessoal das pessoas para tirá-las totalmente da verdade. Para eu achar, não, tudo bem, não tem nada disso... Não, porque aqui não precisa nada. Aqui nós estamos, sim, ensinando uma liberdade no espírito, mas você tem que ter responsabilidade. E a gente vê bem pouco isso dentro dos membros da igreja. Pouquíssima responsabilidade. Por quê? O povo gosta de andar na lei, normas, regras e um livro ali fora para te direcionar do que fazer ou não e como participar da igreja. Nem vem que não tem. Eu não vou fazer isso, porque eu já entendi como que é, porque eu fiquei lá no meu quarto e Deus me ensinou. E você tem que fazer o mesmo. E tem pregação aqui para te orientar do que você fazer. Você não faz justamente porque você não quer. Você quer dar rumo para a sua vida. Você é que decide o que você vai fazer. Ah, hoje sim, hoje não, amanhã não. Problema seu. Quem faz o que quer vai ter o que não quer. Porque está sendo ensinado aqui o que é para fazer. É séria essa igreja. Porque a palavra de Deus é séria. Então, usufrua do que você está ouvindo. Porque é Deus que está se comunicando com você. E se você não fizer, porque você não tem uma rédea, porque você quer uma rédea de religião, e aqui nunca vai ter, em Deus nunca vai ter, você é livre para você fazer o que Deus quer que você faça. E se você não fizer, você estará andando para a direita ou para a esquerda, onde Deus não está. Vocês estão me acompanhando? Então não seja displicente, ok? Nós não vamos ter livro nenhum chamado oral aqui, nem ponto chamada de presença. Mas você tem que saber que você, pelo menos uma vez por semana, você tem que vir aqui na igreja. Glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Abre em Hebreus. Pode abrir. Hebreus. E nós vamos meditar um pouquinho nesta palavra antes de nós cearmos, para entender bem por que nós ceamos. Aí as pessoas querem religiosamente uma ceia. Ultimamente Deus não mandou eu fazer ceia, porque ele viu o que está acontecendo aqui. Ninguém está fazendo nada. Então não adianta fazer ceia. Para quê? Deus falou, faça isso em lembrança de mim, mas ninguém está seguindo isso. Então nós vamos entender hoje o que, que é isso aqui. Gente, essa carta aos Hebreus, ela foi escrita para dizer para esses judeus cristãos o quão livres eles eram agora em Cristo Jesus. Então este livro aos Hebreus nos faz entender muito bem sobre a vida, com letra maiúscula, a vida que é Deus, que nos foi concedida quando Jesus morreu, ressuscitou e nos deu essa nova natureza. E nos deu esta vida de Deus para nós. Então, essa carta aos Hebreus, nos capítulos de 1 a 7, ele vem explicando isso para os judeus, cristãos, sobre a diferença que existe agora com o nascimento novo, esta liberdade de andar com Deus sem as ordenanças da lei. Então, este livro aqui é uma super obra-prima. No livro, no livro da Bíblia, ela é o máximo, porque ela nos ensina exatamente quem nós somos em Cristo Jesus. O que era antes e o que nós somos agora. E ela tem toda uma correlação com algumas partes do livro aos Romanos e do de Gálatas. É a mesma coisa. Existem passagens, tanto em Romanos como em Gálatas, que está totalmente dentro do que está se falando aqui em Hebreus. Então nós precisamos examinar bem isso aqui, entender o que é a vida. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 8. Está valendo? Sabe por quê, queridos? Tem muitos cristãos. Bom, e esse livro aqui, não só Deus estava falando, o Espírito Santo estava falando com os judeus daquela época, mas ele está falando para nós agora, cristãos, aqueles que querem andar na lei. Por isso que serve para nós e vai servir até o dia que Jesus vier. Para a gente tomar os cuidados da gente não pôr um pé na lei, que não tem nada a ver isso. Tá, okay? De como que é a nossa vida agora com Deus. É um relacionamento. Porque as pessoas não entendem a palavra de Deus, porque elas pegam versículos. Sem entendimento. Por que que elas pegam versículos? Porque elas ouviram outras pessoas falarem. E elas saem repetindo, de um para o outro, um para o outro, outro. E as pessoas pensam que elas têm entendimento da palavra e elas não têm. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui é buscando um entendimento desta palavra que nos leva a uma conscientização para um compromisso verdadeiro com Jesus Cristo. Esta é a diferença. Ok, pessoal? Então, como eu disse, até o capítulo 7, ele vem explicando isso. Como era antes, o que, que foi e agora a diferença que há. Então, no capítulo 8, versículo 1. Por isso que ele está usando essas palavras bem no comecinho do capítulo. Versículo 1 de 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito, eu quero dizer o quê? A essência do que eu falei do capítulo 1 até o capítulo 7 é isso que ele está falando aqui, ok? Por isso que ele usou essas palavras. É que possuímos, é isso aí, entendeu? Tal sumo sacerdote que assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons, segundo a lei. Até um pouquinho antes ele estava falando de Jesus, ok? Vocês entenderam que até o 4 ele está falando de Jesus? Entenderam que até o 4 ele está falando de Jesus? Aí os 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, os sacerdotes da terra. Jesus não era sacerdote da terra. Ele era o sacerdote do céu. Ele veio do céu para exercer o sacerdócio aqui, para que o sacrifício fosse feito de uma vez por todas e acabou. Estão me acompanhando? Então, os da terra, aqueles lá que entravam no tabernáculo, ministravam em figura da sombra das coisas celestiais. Eles representavam. Não era eficaz o sacrifício deles, porque não mudava a vida de ninguém. Só purificava os pecados naquele momento e precisava ficar relembrando. Não só os pecados do povo, mas os seus próprios, porque ele era um sacerdote da terra. Estão me acompanhando? Muito bem. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Deus mostrou para ele que jeito que ia ser o tabernáculo. Ele fez de acordo com a visão celestial. Ele não inventou aquilo. O local primeiro aonde entrava o sacerdote, que era o lugar santo, e depois a cortina que separava do lugar chamado Santo dos Santos, onde entrava o sumo sacerdote, Deus que deu essa visão para ele. Porque isso era uma sombra do que é no céu, do que Jesus Cristo é, do que o Espírito Santo é dentro de nós. Isto é uma situação figurativa, até antes de Jesus vir. Vocês estão me acompanhando? Então, porque não se esqueça que nós estamos falando aqui de Páscoa, hein? Uma super pregação isso. Porque a pessoa só está comprando ovo e fazendo frango assado. Aqui não é o caso. Tá ok? Nós vamos celebrar porque a Páscoa é a nossa libertação da morte espiritual que nós vivemos. Que nós íamos para o inferno. Nós já estávamos no inferno antes de aceitarmos Jesus. Ó. Então, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Deus falou com ele. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Ele é mediador de uma aliança superior, porque vamos ler aqui agora no 7 que Deus vai falar que Moisés, quando desceu do monte, ele desceu com a tábua, com a primeira aliança. Aquela foi a primeira aliança que Deus fez com o homem, ok? Mas Jesus, ele fez uma aliança muito superior àquela e é eterna, porque foi feita agora no sangue de Jesus e não na pedra, porque a primeira aliança foi feita na pedra. Deus escreveu mesmo com o dedo dele, mas na pedra. Porque agora Deus escreveu, sim, com o dedo dele, mas no coração. Transformou a morte em vida. Então, 7. Porque se aquela primeira aliança, ok? A de Moisés, agora você entendeu. Tivesse sido sem defeito, se funcionasse, né? Bom, Deus deu a lei na pedra, a aliança, ele desceu, se aquilo funcionasse, para que fazer outra aliança? Se aquilo já tinha resolvido o problema das pessoas com relação a Deus, com relação ao pecado, sair da morte, se aquilo funcionasse, aleluia, acabou, já fez, Deus já fez, acabou. Mas, olha aqui, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Não, não ia precisar de segunda aliança. Aquela lá não foi eficiente. Não valeu. Foi só por um tempo. Só por um tempo. E de fato, repreendendo-o, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Estão acompanhando? Deus está falando com quem, gente? Com os cristãos. Chega de lei. Vai chegar o dia que eu vou fazer uma aliança nova. Ele está relembrando aos judeus que Deus falou isso. E Deus falou isso lá no passado, através do profeta. E agora já se cumpriu. O que vocês estão pensando e fazendo, judeus? Vocês já têm a nova natureza, Cristo Jesus, acabou aquilo lá. Não venham agora seguir essa pressão dos que não aceitaram a verdade e voltar para a lei para você ter um relacionamento com Deus, porque jamais você vai ter relacionamento com Deus através da lei. Mas é no Espírito, é na oração em línguas, é na adoração pessoal, é na meditação da palavra de Deus, na confissão. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, estão me acompanhando? É desta maneira que você vai ter comunhão com Deus. Não adianta você vir aqui, sentar aqui, porque não é isso que você vai ter comunhão. Mas adianta você vir aqui para ouvir e ir para a sua casa fazer. Porque se você não ouvir, você não vai saber fazer. E nem vai ter a unção de Deus que está aqui para te ajudar. Você vai parando devagarzinho, inventando uma doutrina para você. Ah, tá bom, eu faço assim. Isso. Bonito. Bom. Aí no 9. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Ele quer dizer o quê? Eles não fizeram absolutamente o que eu quis. Eu fiz uma aliança com eles e eles foram incapazes de fazer o que eu quis. E ele está falando isso aqui para nós também, cristãos. Que não aconteça isso de novo com você e Deus. Ser incapaz de ter um relacionamento íntimo pessoal com Deus. É isso que é, o Espírito Santo está falando nessa carta aos Hebreus. Por isso que nós temos a Bíblia e temos que ler. Estão me acompanhando? O que você está fazendo com a sua vida? Você está inventando uma norma para andar com Deus? Ele pode até te abençoar se ele achar um jeito. Mas isso não quer dizer que você vai para o céu, não, tá? Não é não? Pô? Não adianta você inventar jeito de querer andar com Deus. Não inventa. Não pode inventar. É sério. A sua cabeça é criativa demais, cara. Mas cria história pra caramba. Porque o diabo age aí. Na mente. E Deus age no espírito. Tá valendo? Aí no 10. Porque esta é a aliança, quer dizer, uma nova aliança, que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Que dias? Quando Jesus vier. Ele estava falando isso, quando Jesus, quando eu vier a salvação, eu vou fazer uma nova aliança. Na sua mente imprimirei as minhas leis, é espiritual, ok? Na mente espiritual, ele quer dizer, no seu espírito. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração a inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta nova aliança quer dizer o quê? Eu não vou escrever mais a minha lei na pedra, mas no seu coração. Na vida que eu te dei, é lá que eu vou escrever. Porque o seu coração agora tem vida. Antes não tinha, ele era morto. O seu espírito... Ok? Então, você nasceu de novo, os 10 mandamentos estão aí. E se você não ficar na presença de Deus, a sua consciência, conforme Paulo diz lá para Timóteo, vai ser cauterizada. Já viu cauterizar uma ferida? Ela seca. E você não ouve mais Deus. Se você parar de ter comunhão com Deus, você para de ouvir Deus. Você inventa a solução para a sua vida bem rápido. Você inventa historinha para a sua vida. Jeito de inventar que você está tendo comunhão com Deus, que você é abençoado. Tipo, eu alimento os pobres, os famintos, eu estou alimentando, eu cuido dos enfermos. Eu falo, ah, mas Deus, Jesus vai falar mais lindo isso aí. Eu aprovo, muito bonito. É mesmo para você fazer isso. Mas isso daí não substitui a sua comunhão comigo. Você pode fazer o que for para ajudar quem for. Deus vai falar, mas que lindo. Muito bem, eu gostei. Mas isso não substitui minha comunhão com você. Isto não te leva para o céu. Gente, é sério. Está me acompanhando ou não? Você pode ajudar quem quiser, quantas pessoas forem. Lindo, maravilhoso, Deus fala, bater palma. Muito bom. Mas não é isso que te leva para o céu. Sério, hein? Seríssimo. E é essa verdade que as pessoas não gostam de ouvir. Elas saem batendo o pé, bate a porta e não volta mais. Porque isso é obra do diabo que faz elas fazerem isso. Ok? Então, no 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. O diabo já sabe dar uma super doutrina para este versículo. Vocês querem ouvir? É bom, né? Para você ficar esperto. Não, ninguém precisa me ensinar nada. Eu nem preciso mais da igreja, porque eu já sei tudo. Agora eu já sei orar em línguas, ele me ensina tudo. Até logo, tchau e bênção, bababá, eu não estou precisando de ninguém. Vai com essa doutrina de aula lá para a tua casa, que é o inferno. Sai da minha cabeça que eu não vou aceitar mesmo, que isso é uma super mentira. E não é isso que Deus está falando aqui. Deus está falando aqui que agora você não precisa mais do profeta. Você não precisa do sacerdote que entrava no templo na lei. Estão me acompanhando? Oh, faça mil favor. É isso que Deus está falando, né? O que o diabo inventou? Pôs na cabeça dos homens, eles saem com essa doutrina por aí. Não, não precisa ir para a igreja, porque agora eu sei orar. Não precisa mais para a igreja. Eu já sei tudo, agora o Espírito Santo me ensina, a unção de Deus que está aí me ensina me todas as coisas. Ensina debaixo disso daqui que você está vivendo neste minuto. Vocês estão me acompanhando? Que o diabo sabe, ele usa a palavra e faz doutrina errada, né? Nada é isso que Deus está falando. Ele está falando de uma mudança de aliança onde antes os profetas que vinham falar as coisas de Deus para eles, porque eles não tinham como se relacionar com Deus, eles não ouviam Deus. Era só o sacerdote, o rei ou um profeta que Deus levantava no meio do povo para se comunicar com as pessoas. Vocês sabem disso. E é isso que ele está falando aqui. Não é nada além disso. A pessoa é insubmissa a Deus. Não quero ouvir a pregação que Deus está usando para chamar atenção, para trazer luz para a vida, correção e exortação. Fica nervosa com os ataques do diabo, sai batendo o pé, bate a porta, vai embora e não volta mais. Porque já criou uma doutrina errada. Está valendo? No 12. Pois para com as suas iniquidades... Usarei de misericórdia dos seus pecados, jamais me lembrarei. Quer dizer, eu vou perdoar os seus pecados definitivamente. Não é aquele sacrifício anual só, que não arranca de você, só cobre. Vai ser uma coisa que vai sair de você. Gente, nós cada vez estamos sendo mais libertos, libertos, libertos. Ou não? Dos nossos pecados. O nosso caráter sendo transformado. A nossa alma está sendo renovada a ponto de ser transformada. E etc. É isso aí. Não é bárbaro? Isso é Páscoa. Digam Páscoa. Ah. Isso. Nunca mais esqueça na sua vida que é importantíssimo a celebração da Páscoa, sim. O pastor David foi lá perto da cidade dele assistir um... Vocês sabem, nos Estados Unidos, quando eles fazem as coisas, gente, até as coisiquinhas pequenas sai, supera as nossas. Tudo muito bem feito, muito pra, que lá eles têm recurso. É tudo cheio dos trinques. Bacana. Chegou lá e falou, Deus, era lindo. Aquilo, pá, anjos voando, você nem via como os cabos de aço. Mas os anjos voavam. Imagina isso, faz 40 anos que ele viu isso. Pelo amor de Deus, já os anjos voando com cabo de aço, né? Aqui foram fazer um negócio lá no Rio de Janeiro, o cabo de aço caiu em cima dos outros, o artista ficou quebradão. Olha, tá longe. Mas tudo bem, era tão lindo aquilo que ele viu, que parecia real. Ele falou, Deus, mas por que essa gente aí não passa para a Assembleia uma unção a ponto de todo mundo se dobrar e começar a te adorar e te servir e fazer alguma coisa? Porque só ficou no bonito, né? Deus falou, por quê? Por quê? Falta me adorar. E vai para casa e me adora. Ele disse assim, eu fui, adorei. Que adorei nada, cheguei em casa, deitei lá no travesseirão, meu, dormi a noite inteira. Mas foi, levou um ano para ele conseguir começar a entrar na presença de Deus e adorar de verdade e receber a unção. Uma outra unção. Que traz poder, é comunhão com Deus na sua vida. E ó, o diabo fica tão nervoso com isso, gente, que ele começa a fazer com que as pessoas te achem antipático. E, sabe, começa a ficar enojado de você. O diabo usa as pessoas para fazer isso. Para que você se afaste e tome o rumo errado da sua vida. Porque você está, assim, no limite de talvez começar a praticar e ficar livre dele. E ter uma mudança na sua vida. Então ele começa a colocar isso. Essa antipatia, esse enjoo de quem realmente está praticando. E faz com que você se volte contra essas pessoas. Tudo é uma cilada do diabo e cuidado, hein? Pra você não ser canal dele para fazer isso na sua vida. Tá ok? Quando ele vier, você vai jejuar, meu. Se enfia debaixo da cama e fica lá, meu, orando. Só bebendo uns golinhos d'água e clamando a esse Deus, repreendendo o diabo até você sair dessa condição. Porque ele quer acabar com a tua vida. Tá valendo, queridos? Cuidado, hein? Ah, tá bom. Então agora vamos entrar no capítulo 9. E nós vamos encerrar daqui a pouquinho, tá ok? Eu tenho que terminar. Então, olha. A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. O que quer dizer? Havia uma lista longa, né? Bem, de preceitos e ordenanças que eles tinham que fazer. A lei era rígida e imensa. Tipo, eu pequei, eu fiz esse pecado. Que tipo de sacrifício eu tenho que oferecer? Então era uma coisa, ó. Tinha que ficar lá. Era longo. Estão me acompanhando? Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior. Agora ele vai descrever o que está escrito, o tabernáculo que está escrito em Deuteronômio e Levítico. Ok? Ele vai dar uma visão aqui, geral, rápida. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama lugar santo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Então, aqui ele deu uma descrição de como era o prédio, digamos, ok? Vamos dizer que esse prédio aqui fosse o tabernáculo. Ele deu agora uma visão geral do que era o prédio, ok? Beleza. Bom, gente, é muito legal vocês pegarem isso depois, ouvir e ler, para você entender, porque quanto mais isso entra dentro de você, você tem que receber a revelação do Espírito Santo disso tudo, para você andar com Deus. É só saber que Jesus é meu pastor e nada faltará, gente. Ok? Vocês entenderam ou não? Tudo bom? Aí, versículo 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então, quando tudo está pronto, aqui ó, o prédio tudo pronto, já fez a primeira entrada, a segunda, a mesa e tudo mais, e blá blá blá, a cortina e tudo mais, tudo preparado, o sacerdote entra. É isso que ele falou no versículo 7. Aí no 8, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O primeiro tabernáculo, o sacerdote entrava, não era o sumo, era o sacerdote. Então era só o prédio. Isso quer dizer o quê? Que não tinha como Deus agir nas pessoas, porque elas ainda não tinham nascido de novo, não tinha esse coração recriado, essa morte espiritual não tinha saído do homem ainda. Então ficava só nessa parte da primeira, aonde as ordenanças da lei cobriam o pecado e não tiravam o pecado. Ou isso quer dizer, a prática da lei não permitia que ninguém, nem o sacerdote, entrasse na presença de Deus. Estão me acompanhando? Por que a lei, quem fica só nas obras mortas, não entra na presença de Deus e não recebe? Deu para entender agora, queridinho? Poxa, aleluia, não, gente, isso é o máximo. Fala a verdade, gente. Por isso que você pode alimentar pobre. Você pode fazer tudo. Você pode construir tudo. Você pode, Deus... Parabéns, gostei. Dá carona, empresta seu carro, dá carro. E faz, você pode, aleluia, você tem, você faz, beleza. Mas isso não te livra do pecado. Isso não traz comunhão com Deus. Isso não te leva ao céu. Não é isso. A obra... não traz presença de Deus. Você está se enganando. Você pode morrer de ajudar o que você for. Ah, isso é emoção sua. Que lindinho. Você quer pagar. Você quer pagar a sua salvação. Ninguém vai pagar. Jesus pagou. Por isso que se você vai sendo guiado pelo Espírito Santo, você sabe o que é para você fazer. E os religiosos vão pegar um pau, um chicote e sentar em você. Peraí, o que você está fazendo? Você não está fazendo nada? Porque eles só fazem obras e eles não entram na presença de Deus. Isso não é o máximo, queridinho? Não, pode morrer de me acusar. Eu sei o que Deus quer que eu faça. Vocês estão me acompanhando? Não é o máximo isso, gente? Quanta perda de tempo. Fala, gente. Fala alto. Ah, não. Não é mesmo? Amém? Ai, perdi muito tempo fazendo isso e aquilo. Resolveu o que na sua vida aquilo que você fez? Não contou ponto nenhum. Poxa, então foram anos e anos e anos. Quantos? 47 só. Aleluia. Tá vendo? Quantos? Sem receber nada. E é agora que você tá sabendo. Pior ainda, hein, querido? Olha lá, hein? Pelo amor de Deus. E até quem tá ouvindo, faz favor, vai. Não adianta que as tuas obras não levam você na presença de Deus. Não tem comunhão, não está recebendo nada de Deus. Não é bom saber isso? Olha que os religiosos vão pegar o chicote, hein? Vão sentar, mas você tem Jesus que cura as feridas, te levanta, põe em pé, aleluia. Vamos lá, Espírito Santo, me ajuda, que você está bom demais. Olha só o 9. Porque isso é Páscoa, amanhã você vai, gente, cear, sei lá, se banquetear. Com a tua família, com teus amigos, sei lá, mas com Jesus no seu coração. Porque você é livre, agora é diferente, né? Aquela Páscoa que você comprou, o melhor ovo, a melhor carne, aquela coisa. Hoje é paz, é libertação, é vida, é amor. Sabe? Reconhecer as pessoas, mesmo que elas estejam erradas, você tem paz para estar com elas. Mesmo que elas estejam erradas, você tem paz para estar com elas. Porque você tem a vida de Deus. Você é livre, a libertação foi feita. Páscoa é isso? Lei da Páscoa é vida. Está me acompanhando? Ah, gente, é o máximo. 9. É isto uma parábola para a época presente. Ah, é legal, né? E segundo esta, se oferecem tanto os dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Sabe por quê? O que ele está querendo dizer? Criava-se todo um aparato, mas era externo. Ordenanças. Entendeu agora? Nem preciso me prolongar. Você entendeu? Blá, blá, blá, blá, blá. Mas era só blá, blá, blá, querido. Deus não estava no coração de ninguém. Ninguém se arrependia de nada. Porque ia pecar de novo, o sacerdote estava aí, o sumo sacerdote lá na frente. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Sabe por quê? Porque o que eles faziam, é isso que ele quer dizer, gente, presta atenção. O que eles faziam não tocava na parte morta deles. Por isso que era a sua aparência, era externo, era fora de Deus. Você quer viver desse jeito de novo? Se enganando? Sendo que você nasceu de novo, você tem a vida, o Espírito Santo, para você ter um relacionamento com Deus agora? Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Você vive com Deus. Não é o povo que saiu do Egito, não. É a vida com Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é a Páscoa verdadeira que nós estamos celebrando. Aí no 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, daqui da terra, mas por meio de sangue de bode e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Por quê? Veja aqui no 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à pureza da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Queridos, aqui ele está dizendo o quê? Que o sangue do animal era aspergido, o sacerdote ia lá, porque aquilo era feito, o altar ali dentro. Derramava-se o sangue do animal, ele pegava o sangue, ele ia aspergir sobre o povo, sobre ele, para cobrir os pecados. Tipo, purificar os pecados ali momentaneamente. Mas isso não mudava a consciência deles. Não atingia. Que consciência? Porque nós já aprendemos que a consciência é uma área nossa que está dentro do nosso espírito. A nossa consciência está dentro do nosso espírito. Então, ela não tinha consciência. O povo não tinha consciência de pecado, por isso que eles pecavam. Então, este sangue de animais não atingia a consciência, para eles não pecarem, mas não atingia a causa do porquê eles pecavam. O sangue de animal não pode fazer isso. Atingir o motivo do porquê que você vai contra as pessoas. Por que você adulterou? Por que você roubou? Por que você mentiu? Por que você traiu? O sangue de animais não age, não transforma, não vai na causa, no porquê. Mas o sangue de Cristo vai lá e transforma. Porque nós nascemos de novo. Isso é a Páscoa. A lei da Páscoa é esta. Estão me acompanhando? É para você mudar de vida. Totalmente sair de onde você está. Para você parar de andar com o ímpio. A tua carne adora o ímpio. Porque ela está cheia de pecado. Quando você começar a se submeter à palavra de Deus, o seu próprio íntimo vai rejeitar o pecado e não vai querer ter comunhão com o ímpio. Vocês estão me acompanhando? Porque você vai querer estar junto daquele que te santifica. É diferente. Então, veja só. Essa parte aqui, o sangue de Jesus, sim. Este, sim, é que muda a nossa consciência, porque ele traz vida e transformação, para nós não sermos mais o que éramos. Ok? O versículo 13 e o versículo 22 são a mesma coisa, veja lá o 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Só que este sangue do versículo 13 não muda a natureza do pecado. A remissão, aqui quando ele fala, o derramamento de sangue tem que ser, teve que ser de Jesus, porque o derramamento de sangue da lei não fez mudança nenhuma. Então, veja lá o versículo 4 do capítulo 10. Queridos, então entenda uma coisa, você jamais vai entrar na presença de Deus com a lei. eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou dando aula disso, agora eu estou dando aula daquilo, eu estou recebendo aulas disso, eu estou sendo treinado disso, eu estou indo ali, é que tanto sacrifício, é tanta coisa. Você mesmo se acha muito bom. Não é isso que leva você na presença de Deus. Você não está na presença de Deus com isso. Você está na presença de Deus quando você larga tudo e vai orar. Você está jejuando, orando em línguas, adorando a Deus, lendo a Bíblia, meditando a palavra, confessando a palavra. Você está na presença de Deus. E é isso que o diabo não quer. Você pode ir, sair, orar para o mundo inteiro. Não quer dizer que você está na presença de Deus de jeito nenhum, porque não está. Isso tem que ser uma consequência da sua presença, da presença de Deus. Então, no 2, né, gente? Ah, vamos no 1, no 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Vocês estão entendendo tudo, tá? Nunca jamais pode tornar perfeitos as oferendas com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Não muda nada. Era eterno aquilo e nunca mudou. Nem eles próprios, coitados. Amém? De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestavam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Se eles já tivessem sido purificados, eles não precisariam pecar, mas eles não tinham essa consciência do pecado. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Tá certo? Ele quis dizer, ô judeu, judeuzada, para de pecar. Agora vocês estão na nova aliança, nasceram de novo. O que vocês querem fazer? Voltar para a antiga aliança e andar no pecado e não ter relacionamento, comunhão com Deus? E você, cristãos, aqui agora, presente? Vocês querem andar na lei como eles antes? Sendo que você tem o Espírito recriado, o Espírito Santo habita dentro de você? Você tem a palavra de Deus, o sangue de Jesus? E você anda pecando? E você anda aí todo sem nenhuma responsabilidade? Não é mais para você fazer isso. Por isso que quem começa a ter revelação da palavra de Deus cresce espiritualmente. Quem não entende dar na palavra de Deus fica lá, chocando, naquele lugar lá embaixo. E pecando, pior é isso. Estão me acompanhando? Aí no 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ponto final. É isso aí, você tem que fazer o que Deus quer, não é o que você inventou. Foi por isso que eu comecei a falar tudo aquilo, fechou, amém? Uau, gostaram, queridos? Mas esta é a palavra de Deus. Aleluia! Então vamos passar agora para a ceia. E você está preparado agora para você ceiar, porque você agora sabe que nós estamos celebrando a Páscoa, que Jesus nos deu a vida nova. Então você pode pedir perdão ao Senhor das tuas falhas, dos teus erros, e você pode entrar na presença dele livremente no Espírito, porque ele te deu essa condição. Podem vir, vão orando em línguas, glorificando o Senhor no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Estarão reunidas com você. A Páscoa é Jesus Cristo. Aprende a colocá-lo em primeiríssimo lugar na sua vida, para que tudo seja transformado e você seja abençoado. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos comer o pão, então? Cada um pegou o seu pedaço, porque justamente foi partido o pão. Onde as divisões das nossas vidas, contendas, mágoas, tudo foi lançado sobre Jesus. Nós lançamos sobre ele agora, ao participarmos desta ceia, que é uma ordenança dele para nós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então vamos beber o sangue de Jesus, que nos libertou de todo o pecado. Aleluia. Se coloque na presença do Rei agora, na presença desse Deus que é amor, e entregue todo o seu coração a Ele, a sua vida, o que você é, o que você não é, o que sofreu, e aproveite esse momento de comunhão com Ele. Thank you. Jesus.